Esse é Daf Saudade. Quantas vezes eu chorei pensando nela, recordando que vivi ao lado dela, quando a vida me valia só com ela, quando todo meu amor era pra... De Paulo também por aqui, um abraço a você. É do Carlos Lombança. Ela passou pano, meu irmão. Derretendo o peito. A dupla da favela. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Que saudade. Ela então ficou só, eu também fiquei só, só saudade ficou. Vem! Que ela podia entender. Eu só queria não sofrer. Eu só queria amar. Bora, índio! E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais pode se dar. Daf Saudade. E vê-la bem contente, se entregando ao meu amor completamente, de um jeito diferente, como ninguém mais. Saudade, Pai Dégua, aqui no Ponte, meu irmão. Eu conheci na Espanha, na Copa do Mundo, uma espanhola que não esqueço um segundo. Olhei pra ela e sorri, ela me olhou e sorriu, e disse que também ia torcer pro Brasil. Que saudade! Em meio a tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando... O amigo Edmilson, tá por aqui. Bora, Ed! E enquanto o Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Pitbull e a Loura, como é que é? E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me beijou e desapareceu. Daf Saudade. Vim embora. Café Saudade. Há tantas pessoas no estádio lotado, eu fui ficando por ela tão apaixonado. E enquanto Zico fez um gol pra nossa seleção, ela também goleou o meu coração. Vamos embora que tapa e d'água aqui no Ponte. E quando o jogo acabou, o nosso sonho morreu. Chorando ela me deixou. Dona Marli e o Pedro, os pais da Febre de Belém. Um abraço do Franginho, né, meu irmão? Aqui no Daf Saudade. Chorando. Tão distante aquele amor, fui deixando. Minha tristeza é tamanha. Ei, Mereza. Mereza Paulinha também. Um abraço. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Um dia volto à Espanha pra rever meu bem. Daf Saudade, um verdadeiro show de recordações do Pará. Saudade, aqui toca mais forte o seu coração. DAF Saudade. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Bora, lambança! Vamos lá! Os pais dormindo de tarde na casa. Sequência na época da Jacutinga, na pedreira. Depois de beijar no portão, a tremer de prazer e emoção. As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais. Do velho carro amarelo que foi do seu pai. No banco traseiro nós dois, com medo de tudo depois. Era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade, com você estou dançando no domingo à tarde. Rapaz, esse cabecinha é maluco, meu irmão. Os caras ralados. Galera, dá muito valor, meu irmão. É Ponte das Flores agora. Domingo do baile dos coroa. Cabecinho Batata, Batata Massa Carro. Tá por aqui, hein, Batata? Eu sei que você tem saudade desse tempo tão bom. A pedreira agora tem dado saudade. Outra vez manchasse meu balão de batom. Dá-se saudade. Balão já ninguém usa mais. O tempo não volta jamais. Mas tudo aqui dentro da gente deixou marcas demais. 220. Na minha saudade, com você estou dançando num domingo à tarde. Um iê-iê-iê romântico, meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Meu rosto colado no seu, seu corpo apertado no meu. Os olhos fechados sonhando um amor sem adeus. Davi Saudade! Bora que tá pra ideia com o salão pra dançar saudade! Vamos lá! Eu estou aqui a procurar alguém igual a mim, querendo amar. Alguém que esteja só na solidão. Alguém que tem amor no coração. Bora, Paulo! Bora cortar pra 18. É pra não lembrar o que aquele abraço pra você. Preciso encontrar o meu amor. Não quero mais ficar assim sem ter ninguém. Preciso encontrar um grande bem. Viver sozinho assim não vale nada. Para lhe abraçar. Se você também não tem ninguém, eu nem acredito, meu irmão. Vem me entregar seu coração. Era do Seca de São Caetano aqui, meu irmão. Dingo lá do Dingo Autopeças, patrocinador da Franjinha. E o Thiago lá do Moraes Autopeças também, meu irmão. Não vamos mais ficar na solidão. Bora, Anderson! Para, garoto! Bora, Rogério! Rogério Ney, só de bola na manha da aranha, aqui no Solzão, meu irmão! Onde tu tá? Aqui no DAF Saudade! Viver sozinho assim não vale nada. só tava ligada pro Nogueira, viu? Ele me ligou de que é guerra. Eu estou aqui a procurar pra me saudade. São Caetano! Wellington Franzinha comandando! Nem bem liguei o rádio, e então tocou uma canção que o tempo em algum lugar deixou. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis, e quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração, meu irmão, como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Dingo Autopeças. Vamos lá! Passeios pela tarde, sessão das seis, e quando a luz apaga, beijos outros. Grande Rogério! Ainê! Passagem Boca do Acre também, um abraço pra você, meu irmão! Meu coração aqui no DAF Saudade, como na letra da canção. Fechei os olhos e esperando pelo fim, e de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos! Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. Bora, meu irmão! Saudade acelerado na pressão no 220. Do caqueado chegando, meu irmão. Quem não se garante, toma refrigerante. Prozeca! Attention, mes amis. C'est la nouvelle forme. Il faut pas être surpris. L'année de la femme. Ok, travaille toute la journée. Conduit camion, l'homme qu'a tué de manger, et garder les bébés. J'ai décidé pour faire l'armée, grimper pour tout là, voler avion, qu'un bévole là. Acheter 4 cinémas, payer restaurant, bonne chance pour 60 pièces, aussi 60 cents. Bora que é do caqueado, meu irmão! Vamos embora! Pitbull! Dingo Autopeças, a melhor loja do Pará! We'll be right back. não se garante em tomar refrigerante, meu irmão. Oba! Atenção, Seja bem-vindo ao show do DAF. Aqui é saudade na veia, direto no seu coração. Búfalo da saudade, meu irmão. Até 9 horas, ninguém paga ingresso. Pega logo o teu ingresso ali com cabecinha lá no bar, meu irmão. Ou com batata massa carro. Família Bunhosa! Olha aí o caqueado, hein, ó. Essa parada aí, meu irmão. Abraça, abraça, abraça, filho. Abraça, abraça, abraça, filho. Abraça, abraça, abraça, filho. Abraça, abraça, abraça, filho. Olha a graça. Abraço pra você, meu irmão. Amém, grande da só de bola por aqui. Abraça, abraça, abraça, filho. Abraça, abraça, abraça, filho. DAF Saudade, DAF Saudade, DAF Saudade. Um som de uma nova década, de uma nova década. Escuta, meu amor, o que me disse uma estrela. Falou-me que ao vê-la. Só vai pro Tim Maia da Saudade, meu irmão. Como é que é? Você seria uma fada, como um anjo a me ajudar, oh, oh. Uma fada encantada que viveria pra me amar. E de repente eu acordei. Que sonho bom que eu passei junto a ti. Amor, eu já vou indo. Tarde eu vou partindo. Eu já amei demais. Não quero olhar pra trás pra ver o meu coração que há pouco se perdeu. E é que foi esta canção por um amor que não morreu. Não morreu. Escuta, meu amor. Saiu o Dingo sem lembrar do Estrelinha na época, meu irmão. Vereador Zeca de São Caetano aqui, meu irmão. Oba! O meu coração, que há pouco se perdeu, oh, oh. E a que foi esta canção? Por um amor que não morreu, não morreu. Escuta, meu amor, escuta, meu amor, escuta, meu amor. Vem, meu Davi! No céu todo azul, mil estrelas a brilhar, e eu sozinho a esperar. Mas assim, né, Zeca? Te dizer. Eu sei que não virá, pois não liga mais pra mim. E acha que o. Sequência apaixonada aqui no Davi, viu? Um show de Jovem Guarda. Oh, Candida, eu vou por aí sem destino. Não passo de um peregrino que caminha sem razão. A sua mão. Você me revelou que era eu o seu amor e que nunca deixaria de me amar. DJ Wellington Franjinha. Veio alguém que roubou você de mim. E eu não consigo e nem quero me voltar. Pitbull e a Loura. Pitbull! Oh, Candida, eu vou por aí sem destino. Só não faltava aqui o Moraes, meu irmão. Ele e o Nazareno. Sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida. Procuro a sorte. Daf Saudade. Mas logo veio alguém que roubou. Amigo veterano, show de boa. Homem da estação, meu irmão. Na época. Nem quero me conformar. De alguém para a Bajoca. Eu vou por aí sem destino. Não passo de um peregrino que caminha sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida. Procuro a sorte perdida. Vem me dar. Vivina de João, diretamente lá da ilha do Marajó, lá de Souri. Roberto Carlos, bora, meu irmão, que é Ponte das Flores, trabalho dos coroas. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. De alguém para Simone, 43 anos, meu irmão. Não chore mais, não sofra assim. Porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te. Te faz sofrer e até chorar. Oh, oh, não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense. Não chore mais, meu bem. Só o cabecinha pra promover, meu irmão. Esse é o baile dos coroa, viu? O Ponte das Flores traz agora o baile dos coroas. Adonando hoje, tá fi saudade. Próximo domingo tem Búfalo Recordações. A gente chega bem juntinho, tocando a música do passado, da época de ouro. Franjinha e Fabuloso, te manca. Pitbull na área aqui. Ô glória! Ele não pensa em querer te, te faz sofrer e até chorar. Oh, oh, oh. Não chore mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não pense, não chore. Aquele teu antigo amor, procura esquecer, querida. Só é na Rádio Clube, lá no Clube da Saudade. E pelo amor de Deus, vem para os braços meus, e eu te darei a minha vida. Eu vou te dar o amor maior e mais profundo. Grande Márcio Fly e Comitiva. O amor. Amigo Elton também. Só de bom por aqui, meu irmão. Já tá tomando todas. Aqui no Ponte. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar. Pra muito mais amor te dar. Hoje a Nazaré está trabalhando com 110 volts. E quando meu amor de amor formos brincar, pra cada beijo teu, mil beijos vou te dar. Tenta esquecer aquele teu antigo amor. Profundo, o amor maior de todo mundo. E aonde quer que eu vá, eu hei de te levar, pra muito mais amor te dar. Pra muito mais amor. Amigo Paulo lá do Sayonara, já tá por aqui. Um abraço a você, Paulo. Pra Sara Mânia. Amor. Aqui no Ponte. O som do DAF. Manadinho. Essa coxa aí é do Zeca. Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Juntando pedaço em pedaço. Que visita, hein? Júnior da Casa Santo Antônio. Ele e o Atila Promoter. Serviu para o nosso abrigo. Salamanha da Aranha. Pobreza. Júnior! Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu has de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos. É o Paulo do Realce agora. Que junto de mim fizeste um lindo trabalho. Pega tanta mudança, meu irmão. E nesta vida alegre tens o que queres.

Daf Saudade. E eu, coitado, indefeso, só chorando. O CD vai rolar amanhã na Pedro Miranda. E o tempo foi passando e eu vi que não se garante, toma refrigerante. Eles dois se aturarem só por mim. Aqui no Daf Saudade. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações, não quero ver. O amigo Júnior da Casa Santo Antônio, o homem do WhatsApp agora. Passado me fazem chorar. Aqui no Daf Saudade. Hoje eu vejo, depois de tantos anos, como essas coisas marcam a gente. Por isso você nunca deixe que seu filho perceba os seus atritos e as suas frustrações. Olha o barulho dos coral aqui no ponte, meu irmão. Hoje domingo, o som do Davi Saudade se apresentando e mandando ver. Próximo domingo tem Búfalo Recordações aqui. E o tempo foi passando e eu vi eles dois se aturarem só por mim. É tão triste ver o amor se acabar, sendo eu fruto desse amor. Eu queria esquecer o passado, mas tudo em mim ficou. Recordações, não, não quero recordar. Lembranças do passado me fazem chorar. Recordações, não, não quero recordar. Daf Saudade, o verdadeiro show de recordações do Pará. Agora. Eu ando perdida na noite, nem sei pra onde vou. Só do fundo do baú, meu irmão. Eu vivo sozinha no mundo, querendo me encontrar. Eu guardo uma rosa amarela só pra lembrar você. O mundo devia parar quando você voltar. O que, que eu faço desta saudade? O que, que eu faço? Nosso amigo Edgar também por aqui, um abraço. Desta saudade. DJ Búfalo da Saudade, meu irmão. Tá por aqui, só de boa. Aí, Júlio. A época do embaixador, franjinha na área, meu irmão. Um abraço pra tu. Baixa ali, Ed. Amigo Ed, não vale tudo. Tenta me consolar. Aqui no Daf Saudade. Olha as estrelas do céu, brilham pra me dizer. O mundo vai rir outra vez quando você voltar. O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço desta saudade? O que é que eu faço? O que é que eu faço desta saudade? Saudade. Olha essa aqui, meu irmão. O Tigo chegou aqui, franjinha. Toca a minha. Todo mundo falava, eu não queria entender, que você não me amava.

pega, tá muita onda. Meu amigo Júnior se lembra lá da época da Jacutinga. Quero dizer que na minha vida só você, querido, eu quero ter. Construirei para nós dois um mundo inteirinho de muita paz para o nosso amor. Os namorados estão dançando. Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando, amor querido. Apaixonada estou, você também está. Dos coroas. Vamos aqui no Ponte das Flores, viu, gente? Saramânia. Você nasceu pra mim. Próximo domingo tem Búfalo Recordações. Nasci aqui nesta casa. De da hora, amor, que eu te conheci. Os namorados estão dançando. Este é o primeiro baile da nossa vida. Estou te amando, amor querido. Apaixonada estou, você também está. Seu único amor aqui. Eu pra você nasci. Bendita hora, amor, que eu te conheci. Bora que é o som do Davi. Aí na dança do Barreiro. Olha a sequência do fundo do baú, meu irmão. Saudade. Você me deixou completamente nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não, chega de sofrer, chega de chorar, já não tenho lágrima. Você nesta fossa dos diabos, ainda zomba de mim. Não, não faz mal, não interessa. Você pra mim, você não presta. Você é lixo, não prestou. Você me chamava de benzinho, mas eu acreditava. Bora, meu irmão! O Zebade dos Coroa, viu, Pagode? Ele, Solorinha Digital, é amigo Pagode da equipe Xarope, da Salibão, da Manha da Nânia. Homem lá do Hospital Metropolitano. Te liga aí, meu irmão! Vai! Vai! botou a iluminação. Nadir, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Égua, meu irmão. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Aniversário do Ed, aniversário do Ed do Vale Tudo. Tá por aqui, meu irmão. Bora, Paulo do Pavé da Guarda. Aí, Nadir. Nadir, se eu pudesse, até o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, tu és a flor do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor. Bate, ela quer levar lá pro outro lado, meu irmão. Agora no jardim florido, encanto feliz da minha vida, vivo a te adorar. Nadir, minha flor querida. Dingo Autopeças, a melhor loja do Pará. Desce de até o mar te oferta. É pra do cheio, pagode. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Dingo! Mas existe o impossível pra transformar. Equipe Xarope! Minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. O Thiago também, lá do Moraes, outro peça já por aqui. É, cadê o velho? Moraes, o respeitado do Pará. Para a massa da Vila da Barca, meu irmão. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui aí o Zeca não aguenta e foi chorar atrás da caixa, meu irmão. Uma-te! Tão doce, tão bela, pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Amigo Paulo da Vila, por aqui bem juntinho. Meu amor. Para a Márcia! Só de boa. Bora, cabeça branca. Aí, Edu, como é que eu disse o nome? Ela Duca, só de boa. Porque de tudo amiga Nena, danadinha, da equipe S da Vileta. E ela quer bem, não casou comigo, porque eu nada tenho. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Bora com a saudade aqui no ponte. Bora, Dingo! Nas horas mortas de cada dia, procuro ansioso a alegria que desgarrada de Rogério Lenin. Só de bom por aqui, né? Deixando saudades nos olhos meus. E o amor? O amor já era. Felicidade voou. O egoísmo impera. Que mundo estou? Estou num mundo vazio, onde pouco se fala de amor. Passo as noites no frio, mergulhado na solidão e na dor. Essa dor que sinto agora, que me faz em tudo pensar. Sou uma alma que chora por não ter o seu olhar. Esse olhar cativante, possuído de toda alegria. Se me olhasse um instante, toda essa dor passaria. Aí, Aloysio! Não me olha. Lá do Super Fantástico, sua filha Geisa. Está de boa, Salamânia! Aloysio! Por não ter o seu amor. Aquele abraço.